da parte do Senhor Jesus sejam multiplicadas sobre a nossa vida nessa manhã. Nessa manhã nós vamos dar a sequência à nossa série temática, e nesta manhã nós falaremos sobre Cristo, você e a Escritura. Na verdade, eu devia ter começado por este ponto, mas nós não seremos prejudicados de modo algum, porque a palavra de Deus vai ser lida e ela vai ser exposta com a graça de Deus, e nós vamos aprender muito nessa manhã. Importante, meus irmãos, nós compreendermos que sempre que comparecemos a este lugar que é separado para o culto devido a Deus, é uma resposta que nós damos a Deus, ao amor de Deus. Você bem sabe que durante as semanas nós escutamos muitos ecos de muitas vozes, muitos ruídos. E quando chega no domingo, quando a gente entende que a gente precisa dar uma resposta a Deus em adoração, mas também tem um outro aspecto em que comparecemos à presença de Deus para ouvirmos a voz de Deus. A voz de Deus que vem para aquietar o nosso coração, para nos dar direção, para consolar, para exortar. E a palavra de Deus é um instrumento que o Espírito Santo usa para santificar a igreja. É por meio da palavra que o Espírito Santo de Deus santifica o seu povo, nos conformando à imagem de Jesus. Portanto, é uma alegria, um privilégio que Deus nos concede nessa manhã estarmos juntos para adorá-lo e para ouvirmos a palavra de Deus. E, portanto, eu gostaria de lhe convidar para que você abra a sua palavra, abra a sua Bíblia, a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 39. Este versículo, penso eu, que é um versículo conhecido, e eu gostaria de partilhar com vocês a leitura desse texto. Assentado como vocês estão, e peço que vocês mantenham a Bíblia aberta, que nós vamos recorrer a outros textos nessa manhã. Disse o Senhor Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Vamos ler mais uma vez esse texto? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Amém. Louvado seja Deus. Eu queria iniciar nessa manhã lendo uma citação deste livro do teólogo reformado presbiteriano que faleceu ano passado, R.C. Sproul, O que é Teologia Reformada. No capítulo em que ele trata da autoridade das Escrituras, ele narra uma experiência que ele teve com um colega de quarto de seminário, que depois de 20 anos eles se encontraram. E ele, então, conta o que aconteceu, o que, que tinha acontecido no coração daquele amigo que, por muitos anos, eles caminharam juntos no que tange à percepção das Escrituras. Era um teólogo também como ele. Mas como que as coisas foram se perdendo e como que a relação com as Escrituras foi alterada durante os anos? E ele diz assim: nós tínhamos perdido contato um com o outro por 20 anos, quando nos encontramos de novo numa conferência teológica, na qual eu estava falando sobre o tópico de autoridade bíblica. Depois da reunião, ele diz, almoçamos juntos, e meu amigo me disse: RC, eu não creio mais na infalibilidade da Bíblia. E Sproul, então, diz assim: perguntei-lhe no que ele ainda acreditava de nossos dias antigos. E ele disse: eu ainda creio em Jesus como meu Salvador e Senhor. E aí você, então, diz o seguinte: indiquei que estava contente de ouvir isso, mas passei a perguntar: De que modo Jesus exerce seu senhorio sobre a sua vida? Meu amigo, um tanto perplexo pela indagação, perguntou: o que você quer dizer? Se Jesus, e aí você responde, se Jesus é seu senhor, então isso significa que ele exerce autoridade sobre você. Como você sabe, como ele quer que você viva, se não é pela Bíblia. Vejam que este relato, este moço quer sustentar uma verdade a par das Escrituras. Ele pensa que é possível negar a autoridade das Escrituras e, ao mesmo tempo, dizer que você é servo de Cristo. Que, ao mesmo tempo, você tem relacionamento com Cristo. Que é uma contradição, que é um paradoxo. Como que você pode dizer que Cristo é seu Salvador, que Cristo é Senhor de sua vida, e você diz não crer na autoridade daquilo que ele falou ser a sua palavra, que vem para nos orientar, para normatizar o modo como nós devemos viver na presença de Deus e na sociedade. O modo como nós devemos adorar a Deus, como nós devemos nos portar diante de Deus na nossa caminhada, e, ao mesmo tempo, considerando as ordens, os imperativos de Deus, de como nós devemos agir. Esta pessoa, conquanto fosse um teólogo do ponto de vista técnico, fez uma ruptura e não percebeu a gravidade que há nisso. E há nessa verdade, nessas afirmações que ele fez. Mas, às vezes, meus